Vamos que vamos, que o som não pode parar. Sai, sai, sai, sai, prejuízo. Vem, vem, vem, vem, vem comigo. CHEGA, vê o que dá, só juntar amigo. Rap nacional, original, sou bandido. GOG, pode crer, são letras que já dizem tudo. Conteúdo sem canudo, o estudo é o alimento. Periferia de Brasília e Goiânia junta 100%. Sinal de alerta, realidade não engana. Lado a lado, o poeta e conexão suburbana. Reação em cadeia, o mal caiu na teia, se enrolou. O lucro é meu, é seu, lado do bem, morou. Quem é amigo avisa, o vacilão ao contrário, só pisa na sequência, na calçada, ensopada, agoniza. Vida, eu disse vida, as meus parentes residentes em Aparecida. Essa terra conheceu uma mãe, mulher, trabalhadora dia a dia, até meu dia, tia Celé. Aos considerados, um recado, muito obrigado, eu tô de pé, fé, axé, tô saindo fora, até. Por aqui as coisas são um pouco diferentes do que você vê, ou do que fala muita gente e observa em nós. Veja atitudes diferentes de um povo que luta, luta e quer seguir em frente. Goiânia, subúrbios, também tem a sua gente. Aqui tragédias acontecem todo dia. É só abrir o jornal, no centro ou na periferia, o que se vê são tragédias e um por noite é a média. Muita gente se esquece rapidamente do passado. Veja como se foi o nosso mano Eduardo. E atos impensados me fazem perder a noção, me levam a pensamentos devastadores, irmãos. Então eu viro a página, o outro lado do jornal, a Avenida Anhanguera. O setor é central e muita gente já circula por ali. É, domingo final de tarde ao lado da Colandia, é lá que o nosso movimento acontece. E muitas gangues de break que a mídia discrimina revelam seus talentos como a beleza divina. Com o box na mão, moinhos de vento no chão, o rap na nossa mente, nós viajamos, irmãos. E o movimento não para por aqui, não, não. É só seguir em frente na Avenida Anhanguera, sem perder nosso ritmo, uma mina de paquera. A avenida antes linda já não é mais tão perfeita. No terminal do Bergo, vamos quebrar a direita. Conexão suburbana, conexão suburbana, conexão, conexão suburbana te leva pra conhecer Goiânia. Conexão, conexão, vamos que vamos, que o som não pode parar. Após a imensa decidão, o que se vê são rabenistas grudados nas traseiras dos lotações. Santa Maria Dilce, próxima área dos dragões, sempre frente Kleber. Queremos ver revoluções e atitude break, não para por aqui. Do ponto de partida pro outro lado nós vamos seguir. Se seguimos sempre frente nós vamos chegar pra Santa Bíblia, novo mundo. Nós vamos parar, considerados por muitos lugar de marginal. Um toque eletrobreak, gangue do peso criminal. Queixo pop, Ruizão, no funk mania, no alegria, alegria, no fim social. Quem ainda diga saca, se lembra do paro. Ritmos suburbanos negros dominavam aqui, mas o forró é no pagode, hoje em dia sim. A oportunidade otário que um dia sonhou, de ser um negro de atitude, ser um negro de cor. São frases que a gente ouve e nunca se esquece, lembranças aos cães de rua. Um abraço à sociedade, velho. Simbora, simbora nessa beat, tem muito chão pra percorrer na casa de um chegado. No SPL vamos dar um tá vendo ali parado, se liga naquele beat, que ela é do street desse. Do setor feito, Ludovico, altos considerados. Que conclusão eu chego, se aqui tem grupo zap. Serrinhas, garotas do gueto, mas estamos falando de revolução. Eu vou citar pra vocês, então um grande irmão. Se aqui tem garotas do gueto, também tem conexão. Se liga no Mr. Mac, bola pra frente então. Vamos pegar a estrada em direção ao terminal. Tá vendo aquela avenida, é a quarta radial. Via de Altos Baús, Vila Brasília, Isidore e Cruzeiro do Sul. 5h40 da manhã, repete-se a história. Mais um baú lotado em direção ao Isidore. Conexão suburbana, conexão suburbana, conexão, conexão suburbana te leva pra conhecer Goiânia. Conexão, conexão, vamos, que o som não pode parar. Vai trampar, vai lutar, vai sonhar outra vez, destino BR-153. Lembra essas sortes da galera do marinês. Queremos ver coisas boas fluir de dentro de você. Vai que Ateneu, Novo Horizonte, Jardim-Crimé, Meia Ponte. E muitos outros mais já vão ficar para trás. Alô, moleque, pode ser que a gente não se veja mais. Daqui pra frente é mais foda. Aí é que mete mais medo. Tá vendo aquela quebrada? É a Vila São Pedro. Saneamento básico, ruas com erosão. Deus me perdoe as palavras. Mas isso é inferno, meu irmão. Casas mal construídas, erguidas no improviso. Tá vendo ali do outro lado? É o Jardim Paraíso. Miséria por todo lado, desprezo da vida humana. Um abraço, mano, Falcão. Conexão suburbana. Em frente ao lado esquerdo, já dá pra ver o areal. Do outro lado da pista, é o Jardim Cristal. Meus manos considerados, Vizela e Jane é parado. Eu torço por vocês e o resto da molecada. E a batucada da hora na Vila Adélia. Sábado às 2 horas, na casa do Luciano. O bicho já tá pegando. Ana Rosa, Espanso e Itamaraty. Vila Souza e Jardim Miramar. E muitos outros aqui que eu vou deixar de citar, pois a viagem é longa. Temos que continuar. Conexão suburbana, conexão suburbana. Conexão, conexão suburbana te leva pra conhecer Goiânia. Conexão, conexão. Vamos que o som não pode parar. Se orienta, compadre, com o outro lado da fita. Quem fala que é o Wallace, estamos em Aparecida. Me lembro do recreativo, altos bailes da hora. Eletro-rock na parada, Smurf, Puma, Bugalu, Smith, Mola. Se esquecer do Taíde, mano, fez crescer. Nossa história pode crescer. Mas como tudo que é bom, um dia acaba e termina. Pra frente, DJ Batata e o Explosão Feminino. Então vamos nessa, Nortão, não acabou ainda. Projeto Hip Hop nas escolas, mais uma iniciativa. Cultura negra, descendentes, grupo Butterfly. Da antiga Golf, Chiqueba, vocês não ficam pra trás. Vamos pegar a estrada, indo pra cidade livre, não é por ser minha área, mas atitude e união por a quem ainda persiste. Miami Vax na parada, nova geração, curtindo os parques de origem na associação. Nova cidade, Independência e Colina Azul. Se liga em Coisa e Fornece, no Pororoca, no Cruzeiro do Sul, no Tiradentes, Tropical, no Independência, Mansões, Vega Jardim, no Papilon, o Parque das Nações. Conexão suburbana, quem manda no salão. Snoop, Nando, Marcelo, Street, Arrebentação. Raça negra, planeta e mega box. Então quero ver todos unidos, curtindo no mesmo tom. Quero ver você crescer. Um abraço, mano, Ramon. Cidade livre é origem de altos marginais. Aqui a guerra é constante entre civis e federais. E a disputa maldita é pra ver quem mata mais. Será que o mal não acaba? Será que não tem fim? Será somente um pesadelo? Um sonho win. Sonho ver todos unidos curtindo numa legal. Estilo a nossa galera quando se encontra na casa do chão. Então vamos juntos lutar por um futuro sem sangue. Moleque de rua é a nossa gangue. Conexão suburbana, conexão suburbana. Conexão, conexão suburbana te leva pra conhecer Goiânia. Conexão, conexão. Vamos que o som não pode parar.